Durante todo este ano, mesmo com tantas dificuldades, conseguimos nos superar e alcançar as nossas metas. A Farmácia Padre Cícero é feliz por zelar pelo seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Desenvolvemos o nosso trabalho dia a dia, para que você tenha um Natal cheio de alegria e um ano novo com muita saúde. Sortearemos entre a clientela vários brindes. A cada compra, no valor de R$20, você ganhará cupons para concorrer. O sorteio será realizado no dia 2 de janeiro. Farmácia Padre Cícero, Avenida Francisco das Chagas Arraes, número 736, no calçadão Padre Cícero. A sua saúde em primeiro lugar. Horóscopo do dia. Oferecimento. Oferecimento. Sacolão Avenida. Tudo em frutas, verduras e gêneros alimentícios. Promoções especiais todas as segundas-feiras. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aézio. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. E amigos, bem-vindos, bem-vindas. Presságios do dia para você que nos acompanha. Câncer. Olá, Câncer. Momento de profunda união e equilíbrio emocional. Dia de se comprometer com seu futuro, estabilizar uma relação especial e valorizar a vida. O dia será divertido, em ótima companhia. Encerre o ano em sintonia com o amor e em paz de espírito. Acredite na sorte e na magia de viver. Casamento em alta, viu, Câncer? Sua cor é o azul. Leão. Oi, Leão. Conforto, segurança e harmonia familiar serão pontos fundamentais dos planos para o próximo ano. Talvez trabalhar menos e melhorar condições. Encerre esse ano com a intenção de renovar as estruturas e elevar os padrões de vida. Crie uma atmosfera mágica nas relações e aposte numa mudança positiva de vida. Sua cor da sorte, meus amigos, é o marrom. Virgem. Oi, Virgem. Comemore suas conquistas. Encerrará o ano com novas relações e o carinho dos amigos. Palavras carregadas de emoção intensificarão os relacionamentos. Clima divertido e solene nos encontros de hoje. Novos planos incluirão viagens longas ou desejo de morar em outro lugar. Poder de sedução e paixão em alta, Virgem. Sua cor da sorte é o preto. Horóscopo do dia. A gente conversa já já, meus amigos de Libra, de Escorpião e Sagitário. Horóscopo do dia. Nossa prioridade é salvar vidas. E elas estão sendo salvas em todo o Ceará. Ao todo, foram criados 2.833 leitos hospitalares para atender pacientes com o coronavírus. Desse total, 961 são leitos de UTI. Todas as regiões do Ceará com acesso a UTIs contra o coronavírus. Governo do Ceará. Juntos, podemos cuidar melhor do nosso estado. Dia 20 de janeiro, uma quarta-feira, Dr. João Paulo Grangeiro, conceituado endoscopista do Cariri e do Hospital Regional do Cariri, estará realizando endoscopias digestivas na clínica Dr. Paulo Ney a partir das 9 horas da manhã. O resultado do exame é entregue na hora. Marque sua endoscopia no fone 889-9962-1018. Clínica Dr. Paulo Ney, onde a qualidade e a competência dos profissionais fazem toda a diferença. Rua Enéas Arraes, 1340, Campos Salles, Ceará. Preço da endoscopia, R$ 250. E atenção, o exame exige o paciente estar em jejum. Tá no jeito, tá na luz do sol, na força da gente desse lugar, que cresce, luta e constrói, e não para de sonhar. Sale entre o meu orgulho, fica no meu Ceará. Faz acontecer, faz acreditar. Então diz aí, uma cidade que não para, eu vou te falar. Salitre, cidade que inova, cresce sem parar. Salitre que trabalha firme pra frente e vai se destacar. E vai se destacar. É pra mim, pra você, é veloz, é feroz e tá sempre a mil. Tá mostrando a força, o orgulho do trabalhador pro estado e o Brasil. Novas ideias estão fazendo Salitre alcançar grandes conquistas na educação, saúde e em toda a administração. Motivos que fazem a gente sentir orgulho de ser salitrense. Administração Salitre de todos. a todos aqueles que valorizaram a nossa existência durante esse ano que está passando, o nosso agradecimento especial. Todos nós, cada um à sua maneira, procurou contribuir para um mundo melhor. Se o que se pretendia não foi alcançado, com certeza não foi por falta de esforço e determinação, ingredientes que não faltarão no ano que está chegando. Feliz Natal! Próspero Ano Novo! Mensagem do Ponto da Goma Fresca a todos os clientes e amigos. Ponto da Goma Fresca, Organização Cícero da Goma e Família. Agora mais um depoimento de um cliente satisfeito da Citinet Telecom. Olá, eu sou o pastor Levi Melo, pastor da igreja Baixa Regular de Campos Sales, e nós estávamos buscando uma internet que fosse boa, de qualidade e que pudesse ser útil, né, para a transmissão das nossas lives, dos nossos cultos, né, devido a essa pandemia. Buscamos uma internet boa e a Citinet agora é o nosso parceiro, e graças a Deus até agora ela tem sido muito boa, né? Nossas transmissões todas têm dado certo, com a internet de qualidade. Era isso que a gente buscava na cidade, e a Citinet tem nos auxiliado nisso. Citinet Telecom, qualidade é o nosso compromisso. Todos os dias, de segunda a sexta, você fica bem informado no Jornal do Meio-Dia. Rádio Cidade, 630 kHz, de pura emoção. Legal demais, hein? E você ligado aqui no nosso programa Show da Manhã. Daqui a pouquinho temos a Luciana Castro, direto de Brasília, trazendo aí para você informações, tá legal? Bom dia, você que liga, bom dia, você que tá sempre curtindo aqui o nosso programa, o nosso Show da Manhã. Ah, legal demais, hein? Bom dia, você ligando, bom dia, você participando. 3533-1188, também o 997015771, que é o nosso WhatsApp. Bom dia. Legal demais, incomparável. Você ligando, você participando. Meu cenário Mastruz com Leite. Show da Manhã. Daqui a pouquinho, hein, você que está participando aqui do nosso WhatsApp, daqui a pouquinho a gente manda aquele alô legal, você que está em outro estado, curtindo através do aplicativo, daqui a pouquinho vai uma alusão especial para você também, tá legal? Bom dia e continue participando ativamente do nosso programa Show da Manhã até às 11 horas e 15 minutos. Vamos estar aqui coladinho com você. A Luciana Castro já está em contato com a gente, direto de Brasília. Fala, Luciana. Os problemas de saneamento em áreas urbanas são a maior questão ambiental do Brasil. Para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele participou de uma live promovida pelo BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, sobre os desafios trazidos pelo Marco Legal do Saneamento, aprovado neste ano para a gestão dos resíduos sólidos. A agenda ambiental urbana, saneamento e resíduos constituem o maior problema ambiental brasileiro para esses 80% da sociedade, em média no território nacional, que vive nas regiões urbanas, mediante uma má gestão, tanto do resíduo quanto ausência ou ineficiência de sistemas de tratamento de esgoto e saneamento. É urgente esse assunto, precisamos tirar esse atraso, esse vergonhoso atraso que nos foi legado. Segundo o ministro, as soluções para esses problemas precisam ser flexíveis diante das diferenças que se apresentam nas regiões brasileiras. Então nós temos que ter, para esses projetos, uma flexibilidade muito grande, quer seja da estruturação jurídica, dessa visão de consórcio que é muito boa, mas em alguns casos não aplicável, ter a consciência de alguns lugares, a tecnologia de larga escala é possível, e aí o projeto contempla isso. Em outras, nós temos que ter soluções ou projetos que contemplem essas micro demandas. A live contou com comentários do presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, Luiz Gonzaga. Ao tratar dos desafios, Gonzaga defendeu a cobrança do serviço de coleta de resíduos prevista no Marco Legal do Saneamento. Aula à distância e professores sempre perto. Na Uninter é assim. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Cursos a partir de R$ 127,30 por mês. Inscreva-se. Uninter.com. Valeu. Brasília, Luciana Castro. Valeu, Luciana Castro, com a gente. E agora, a hora certinha, você conferindo comigo em nome de Zanir Móveis. 9:04. Vamos celebrar juntos a inauguração de 4 mega lojas em Rio, Centro de Fortaleza, Shopping Iguatemi, Shopping Eusébio e Messejana. Com a mega festa de ofertas em Rio em todas as nossas lojas. Vem fazer a festa com a gente. Cozinha de aço rubi de 899 por 699. Sala 4 cadeiras com vidro de 849 por 699. Ventilador 50 centímetros de coluna por 279 ou 10 de 27,90. Ferro a vapor Black & Decker por 69,90. Mega festa de ofertas. Zenith, o melhor está aqui. Nessas comemorações natalinas e ao aproximar-se o novo ano, o prefeito eleito de Salitre, Dodó de Neuclides, externa a sua gratidão aos seus familiares, amigos, correligionários, eleitores pela parceria e cooperação e pelo estímulo que me proporcionaram ao me oportunizar a liderança desta amada cidade. Cumpre-me colocar-me à inteira disposição da população e pelejar pelas causas de todos. No ano de 2021, darei o máximo de meus esforços pelo engrandecimento do nosso município com todos aqueles que assim desejarem. Juntos somos mais fortes. Feliz Natal e um ano 2021 de muitas realizações. Uma mensagem de Dodó de Neuclides e família a todos os salitrenses. Atenção para uma dica importante. Produtos naturais são fortes aliados nos cuidados com a nossa saúde. Eles auxiliam no combate à prevenção de doenças, melhoram a defesa do nosso organismo contra os vírus e ajudam a controlar os níveis de colesterol, diabetes, pressão arterial e oferecem muitos outros benefícios ao nosso corpo. Convidamos você para conhecer a principal Empório Natural, uma loja de produtos naturais especializada em alimentação saudável e qualidade de vida. Castanhas, sementes, sementes, chás, farinhas, frutas desidratadas, alimentos integrais e temperos naturais são oferecidos a granel pela principal Empório Natural a partir de 50 gramas com preço acessível. Nossa loja está localizada na Rua Bárbara de Alencar, número 611, vizinho à Praça do Ó, centro de Campos Sales. Fone WhatsApp 99994-7125. Também estamos no Instagram e Facebook, Principal Empório Natural, um empreendimento do Grupo Principal. Organização Tiago Souza e Leidimar Moura. Ótica Imperial, há 5 anos servindo bem em Campos Sales e toda a região. Óticas em Nova Olinda, Salitre e São Julião do Piauí. Oferece os melhores preços e formas de pagamento. Além do mais, se você não pode vir até a Ótica Imperial, a Ótica Imperial vai até você. Fone Whats 88 99761-3864. Em Campos Sales, estamos localizados à Rua Valdemar Falcão, 458, próximo à Prefeitura. Ótica Imperial, sua visão em primeiro lugar. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é um arroz realengo com delicioso tempero e feijão pra completar. Arroz realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. No meu ar. A grande obra é cuidar da nossa gente. O governo é de todos, é só olhar ao redor. Trabalhando, trabalhando, a gente vai mudando pra melhor. Na infraestrutura, a saúde e educação, é o povo e a prefeitura, com força e união. A grande obra é cuidar da nossa gente. Prefeitura Municipal de Araripe, Prefeito Doutor Giovanni Guedes, Governo de Todos. A grande obra é cuidar da nossa gente. Natal é aproximação ao amor e aos ensinamentos de Deus. Ele, através de seu filho Jesus, deixou evidente seu amor para com os homens. Renove sua fé e seu espírito neste sentimento único que só o Natal é capaz de proporcionar. Uma mensagem do Irmão Parafuso. Sempre o melhor para você. Boas festas. Feliz Ano Novo. Horóscopo do dia. Oferecimento. Oferecimento. Sacolão Avenida. Tudo em frutas, verduras e gêneros alimentícios. Promoções especiais todas as segundas-feiras. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aésio. Horóscopo do dia. Tudo, tudo, tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. Que prazer imenso poder dividir com você esse último dia do ano, poder estar com você no seu dia, com vibrações positivas e também com a dica dos astros. Vamos juntos? Libra. Olá, meus amigos de Libra. Conte com maior poder de conquista e desenhe um futuro melhor. Você estará de portas abertas ao amor. Estabilize suas relações e construa bases afetivas mais fortes. Conexões com pessoas estrangeiras estarão em alta. E a sua cor da sorte é o verde. Escorpião. Oi, Escorpião. Cuide da beleza, reinvente o look e surpreenda. Seu magnetismo e sensualidade estarão super em destaque hoje. Tudo aberto para o amor. Momentos encantadores numa viagem renovarão sentimentos. Mude seus conceitos e embarque numa aventura a dois. Encerrará o ano com garra para um novo projeto de trabalho. Sua cor é a cinza. Sagitário. Oi, Sagitário. Diminua a velocidade, um pouco de interiorização iluminará sonhos e inspirará planos atraentes para o próximo ano. Concentre suas forças e dê um passo a mais amplo em direção ao futuro. Júpiter em seu signo trará oportunidades, expansão e ligação com pessoas estrangeiras. Clima mágico envolverá o amor e a família. Sua cor da sorte é o violeta. Horóscopo do dia. Daqui a pouquinho a gente se fala, viu? Amigos de Capricórnio, de Aquário e de Peixes. Horóscopo do dia. Fim de ano é no Sacolão. Os preços mais em conta de toda a região. Confira! Vida. Arroz Realengo, parboilizado, 1,3,79 kg. Açúcar, 1,2,49 kg. Café Quimimo, 3,19 kg. Óleo de soja Concórdia, 7,79 kg. Macarrão Pelágio, 1,99 kg. Creme Crack Pelágio, 2,49 kg. Biscoito Maizena Pelágio, 2,49 kg. Biscoito Recheado Predileto, 99 centavos. Milho Verde Bonari, 1,99 kg. Creme de Leite Mococa, 1,99 kg. Mucilon 230 gramas, 3,99 kg. Mucilon 600 gramas, 9,99 kg. Messi Miojo Nosso Sabor, 99 centavos. Sabão em pó Joá, 500 gramas, 2,19 kg. Água Sanitária Dragão, 1,29 kg. Esponja de Aço Assolan, 79 centavos. Papel Higiênico Pimpo, 1,69 kg. E Creme Dental Oral B, 70 gramas, 1,29 kg. Porque aqui tem preço baixo de verdade. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Então é Natal, a festa cristã. Vamos festejar um novo amanhã. Ótica Santo Onofre, nesta data especial, deseja a todos Feliz Natal. A Ótica Santo Onofre deseja a todos os seus clientes e amigos um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Uma mensagem da Ótica Santo Onofre, especialmente para você. Rita Santiago, pedagoga, psicopedagoga. Atendimento e acompanhamento às dificuldades de aprendizagem. Acompanhamento psicopedagógico para crianças, bebês e adolescentes. Diagnóstico e avaliação psicopedagógica. Atendimento escolar, orientação e auxílio aos pais. Formação de hábitos de estudo. Atendendo todas as sextas-feiras na clínica Dr. Paulo Ney. Rádio Cidade, indo mais longe para ficar mais perto de você. Legal demais, hein? Vamos seguindo aqui no programa Show da Manhã, último programa do ano. E você ligado aqui comigo, você que tá sempre mandando aí aquela alusão especial para os amigos, né? É, para os familiares, aquele carinho especial, não é verdade? Hein? Tá bom, bom dia. Alô, Luciana, lá de Alagoinhas, Araripe, ouvindo aqui o nosso programa e parabenizando a Viviane, que hoje faz aniversário. Olha aí, parabéns, felicidades, hein? Que bom, tá aniversariando no dia de hoje. Parabéns de verdade, hein? Também quem participa aqui do nosso programa é... deixa eu ver aqui. Ah, é a Maria Raimunda, lá de Anápolis, Goiás. Olha só que boa, hein? Grande abraço. Ela disse, ó, tô ouvindo aqui através do aplicativo, mas sou daí, tá? E quero aproveitar e abraçar todos de Campos Sales, de Carmelópolis, toda moçada boa, desejar aí um ano novo de muita paz, saúde, prosperidades. Tá bom, então, Maria Raimunda, grande abraço para você. Continue sempre ouvindo através aí do aplicativo Cidade de Comunicação, matando saudades, né? Então, um grande abraço para todos vocês, você que está também ouvindo através do aplicativo em qualquer região do nosso país, até fora, né? Do nosso querido e amado Brasil, pode mandar aí o seu alô, tá? É o 997015771, é o nosso WhatsApp para você mandar aí a sua mensagem. Um grande abraço para todos vocês. Abraçar também aqui a Eliane Borges, está ouvindo o nosso programa, e abraça a moçada lá do São Gonçalo, a Iuaba, toda moçada boa. A gente agradece pelo carinho da audiência de todos vocês. E meu amigo Joel, hein? Alô, Joel! Galeguinho, é esperto, bom dia. Valeu, hein? É da Aviação Princesa, né? Então, um grande abraço para todos vocês aí. Valeu, Joel! Joel Costa, um grande abraço. Tá pedindo música do Marcelo Ross. E também tem a participação nessa música do Gustavo Lima, não tem? Então a gente traz para você um grande abraço, hein? Maria passa na frente. O nosso abraço para você, tá, Joel? Ouvindo a nossa programação, a gente agradece de montão. E todos vocês ligando, participando comigo, hein? Bom dia. Mas nunca vai te derrubar. Você pode